José do Itaporã, tão chegando, Didinho Paredão, o estourado. Nem tudo que eu posto é o que eu vivo. Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto. E pra quem vê, eu sou o cara que arregaça na noitada de som, chega em casa no domingo. Na verdade, eu sou nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo. Eu vou postar só pra doer em você, com a falta acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer. Eu vou descer o nível, a tática infalível. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você. Eu vou descer o nível, a tática infalível. É sucesso, isso é de um fixação, bebê. Arregaça na noitada aí, só chega em casa no domingo. Na verdade, eu sou nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você. Eu vou descer o nível, a tática infalível. Eu vou postar só pra doer em você. Acompanhado no baile lotado, eu vou postar só pra doer em você. Eu vou descer o nível.